demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Melhores do mundo, sejam bem-vindos ao sexto episódio da Hora do Físio. Sexto. Como é que é possível estar a durar tanto tempo? Incrível. Não dá para entender. Estava a brincar, claro que dá. Tal só é possível devido a vocês, caríssimos ouvintes. Bem, depois da maratona sobre kinesiotaping dirigida pelo Sérgio, eu-vos entrego mais uma dupla de episódios sobre um tema específico, mas desta vez com convidados distintos. E agora que está tudo ao rubro, não existe altura mais acertada do que o presente momento para falar sobre futebol. Para isso, nada melhor que vos trazer uma das maiores referências da fisioterapia nacional neste desporto. O fisioterapeuta Luís Pinto apresenta um vasto currículo no que toca a trabalhar no futebol e também no handball. Tendo já passado por quase uma dúzia de clubes e por vários países, este é dono de um conhecimento enorme no trabalho com futebolistas de vários níveis, em que se incluem os de alta competição. Possuidor de um espírito sempre jovial e descontraído, o Luís e eu vamos falar neste episódio sobre vários aspectos inerentes a esta modalidade, como o enquadramento de um departamento médico na estrutura de um clube, a sua experiência com futebolistas de elite enfatizando o seu mais recente trabalho no Valencia Espanha e o assunto da potenciação do atleta. São 50 minutos ricos em desculpem, 50 minutos ricos em conteúdo. Isso, conteúdo. E rolo esférico. Do rendimento disponível da normalmente. Luís, boa tarde. Como é que boa se encontra? Tarde. Estamos aqui reunidos num espetacular dia de sol, aqui no Porto, não é? Seja bem-vindo à Hora do Físio, obrigado por ter o seu convite para esta entrevista. Pronto, para iniciar, para as pessoas que não o conhecem em Portugal, que não devem ser muitas, no que toca à fisioterapia, ao mundo da fisioterapia, queria que fizesse uma breve apresentação sobre si, pode ser? Boa tarde, Carlos. Parabéns, em primeiro lugar, pelo que tens feito pela fisioterapia. É uma ideia nova aqui em Portugal, isto do podcast, e parece-me que tem pernas para andar e, com certeza, ao longo do tempo vais conseguir personagens mais famosos para entrevistar do que eu e os que falaram até aqui. Ora bem, eu sou fisioterapeuta desde 95 e formei-me no Brasil, porque aqui a fisioterapia, na altura, era um curso médio, como se chamava, e no Brasil não, já era um curso superior ou uma licenciatura, era de 5 anos de curso, aqui eram 3 anos, e então optei por fazer a minha formação no Brasil. Eu quis ser fisioterapeuta porque fui operado um joelho, o ligamento cruzado. E então 6 meses de clínica deu para ver que aquilo era uma boa profissão para mim, ligada ao desporto, como eu estava, que eu joguei durante 21 anos handball, e associar essa parte à medicina era uma coisa que me seduziu. Então, por surpresas do destino, ou pelo destino que estava marcado, fui fazer a minha formação no Brasil. Tive essa sorte. A diferença do Brasil para aqui, além dessa diferença nos anos de formação, é a experiência com que se acaba o curso. Eu, quando acabei o curso no Brasil, ao fim dos 5 anos que recebi o diploma de fisioterapeuta, já tinha feito mais de 5 mil atendimentos. Então já tinha visto de tudo, já tinha passado para todas as especialidades da fisioterapia e dá uma bagagem para enfrentar o mundo profissional, digamos assim, mais à vontade, mais seguro. Isto do desporto começou também no Brasil. Tive a sorte de ter colegas e conhecer professores meus que trabalhavam no Sport Recife, clube da primeira divisão de futebol. E então fui estagiário deles e depois fui contratado para trabalhar com eles e aí começou a minha vida desportiva na fisioterapia. Sim, sim. Quando regressei a Portugal, entrei no Futebol Clube do Porto, no handball. Estive lá 2 anos. Em 2000... entrei para a Federação de Handball de Portugal, estive lá 13 anos como fisioterapeuta das seleções masculinas e coordenador de todo o setor da fisioterapia, e em 2004. Comecei mais a sério no futebol, no Boa Vista, no futebol profissional do Boa Vista, que tive lá 5 temporadas, muito boas. Eu já era colaborador externo do Boa Vista, eventualmente era consultado em alguns casos. A partir de 2004 foi um papel mais ativo no clube, no estádio, nos treinos, em tudo. Depois disso passei por mais 8 clubes. Naval, 1º de Maio, o Ribeirão, da 2ª B, a Roménia, na Roménia com o Vaz Lui, no Rio Ave, no Moreirense, é algum que me estou a esquecer. E o último ano e meio estive no Valência, em Espanha, na Liga Espanhola, que foi uma experiência muito valorosa e muito boa. Okay. E mais ou menos é isso, sempre ligado aí. Pronto, muito bem, Luís. Olha, como já lhe disse, vamos ter a oportunidade de falar sobre algumas coisas. Dois temas principais, que é a sua experiência no mundo do futebol, também em termos relacionais, não é? Em termos de inclusão do departamento médico na estrutura de uma equipa de futebol, não é? E também acerca do assunto da potenciação, que cada vez vem mais à baila nos últimos anos, que agora tudo é potenciação, e por isso agora vamos também falar um bocadinho sobre isso. Vamos começar aqui com uma pergunta que às vezes se coloca muito no fim, mas vou começar por ela já. Na sua opinião, que características é que acha que um fisioterapeuta que queira trabalhar no desporto e mais especificamente no futebol tem de ter para se ingrar na área, tanto a nível de conhecimento como também a nível relacional, como lhe contei, uma vez que implica entrar numa estrutura maior ou menor, com jogadores, equipa técnica, direção e outras pessoas, na sua opinião, claro. O fundamental que um fisioterapeuta que quer trabalhar no futebol que deve ter é ter calma. É ter calma porque a estrutura, a hierarquia é muito, muito grande. Porque o fisioterapeuta está diretamente ligado ao médico. O médico é o seu chefe, digamos assim. Mas o treinador é chefe do médico. O diretor desportivo é chefe do treinador. E o presidente é chefe do diretor desportivo. Então nós estamos no 5º ou 6º nível. E outro ponto que também tem uma importância vital em toda essa hierarquia é que nós é o que estamos mais tempo com o atleta. Nós é que temos o relacionamento mais direto com o atleta. Então se um jogador importante se lesiona e nós vamos tratar dele e somos responsáveis por ele, Vem toda esse pessoal perguntar-nos e pressionar-nos de como está o atleta. Vem o médico primeiro, dialogamos com o médico e discutimos o caso. Depois vem o treinador perguntar como ele está e colocar uma pressãozinha a dizer eu preciso dele. Depois vem o diretor desportivo perguntar como é que ele está e as previsões. Depois vem os vice-presidentes às vezes, depois vem o presidente. E ainda tem outro, e ainda mais um que me esqueci de referir, vem os jornalistas, claro. Jornalistas e a imprensa toda a falar do caso. Então é toda, o fundamental que eu falei, que é necessário ter calma, é para aturar, digamos assim, todo este pessoal que vai aparecer a questionar-nos e a pressionar-nos, não digo pressionar-nos, a questionar muito. Quando aquele atleta está bom, ou se está pronto para jogar, ou se quando vai estar pronto para jogar. A famosa pergunta do quando vai estar, quanto tempo é. Claro. Isso quer dizer fazer prognósticos só no fim do jogo. Fim do jogo. E em termos de conhecimento, assim, em linhas gerais, para iniciar? Em linhas gerais, de conhecimento, não se pode pertencer a nenhuma seita. Porque a fisioterapia que eu estou a ver agora em Portugal está a passar o mesmo problema que no Brasil passou, eu passei e vivenciei nos anos 90. E é, cada fisioterapeuta que faz um curso, ou que gosta mais de uma área, ou que se dedica mais a uma área, tenta que as suas ideias e a área que ele domina ser a melhor do mundo e prevalecer sobre as outras. Então o que estamos a vivenciar agora em Portugal é a seita da EPI, a seita do controle neuromuscular, a seita da terapia manual, a seita do treino funcional, a seita da osteopatia, etc, etc, etc. Então, quando nós nós estamos, dominamos mais uma técnica ou trabalhamos mais com uma técnica, nós queremos que a nossa é melhor e as outras são fracas. Então isso é o erro que eu vivenciei, como eu falei, há 20 anos atrás no Brasil, que havia muita informação a chegar, cursos, 10 cursos por semana em todo o Brasil, e que então todos os que dominavam essa técnica que queriam sobrepor sobre as outras técnicas, não somando, sobrepor. Aqui em Portugal está a passar isso agora. E então, voltando à pergunta inicial que fizeste, um fisioterapeuta que queira trabalhar no desporto não pode dominar uma técnica. Se dominar só uma técnica, trabalha 15 dias no desporto. Tem que dominar parte física de condicionamento, tem que dominar a parte de terapia manual para tratar articulações, tem que dominar o treino funcional ou o treino neuromuscular para dominar mais a parte de tecido mole. Tem que dominar todas essas áreas para então, dessa salada, digamos assim, pôr o atleta bom, porque eles não querem saber o que a gente faz. Claro. Se um massagista, um pedreiro ou um santeiro colocar o atleta para jogar, esse é que é o bom. Eles não querem saber se a gente é fisioterapeuta, se é marceneiro ou o que seja. O Exatamente. Objetivo é o pôr o atleta a jogar o mais rápido possível. Quem faz a diferença? É quem o pôr mais depressa. Claro. Isso envolve riscos às vezes, claro que envolve. Mas pesa-se a balança e aí dividimos o mal pelas aldeias. Todas aquelas pessoas que estão acima, quando se tem que arriscar alguma coisa com o atleta, a culpa divide-se por todos. Eu dou a minha opinião, olha, ele não está a 100%, está a 80%, ou a 50%, ou a cor, ou o que seja. Quer dizer, se o Messi estivesse na minha equipe, eu preferia o Messi a 50% do que o Zenton a 100% ou a 120%. Então são esses, é tudo isso que tem que estar preparado para no mundo profissional, às vezes, o treinador, sim, ele está mal, mas eu quero que ele jogue. E nós vamos dizer, olha, tem este risco, este. Pode utilizá-lo o mínimo, pode guardá-lo mais, para, se for necessário, os últimos 20 minutos. Ah, eu não quero os últimos 20 minutos, quero metê-lo do princípio e qualquer coisa tiro, quero resolver o jogo. Então é todas essas conversas entre o diretor desportivo, o médico, o físio, o treinador, principalmente, toda essa conversa e esse consenso que se tenta atingir, que é necessário no futebol profissional e nos outros desportos igual. Ok. Pegando um bocadinho na parte em que diz que o que interessa é quem pôr o jogador mais rápido, apto para jogar, quer seja um fisioterapeuta, quer seja um pedreiro, quer seja... Eles não querem saber. Eles não querem saber, a verdade é essa, não é? Mesmo nesse sentido, tem sentido a evolução da mentalidade dos treinadores em relação à valorização e importância do trabalho realizado por um departamento médico desde que começou o trabalho no futebol? Sente que o treinador, a equipa técnica presta mais atenção, quer saber mais e preocupa-se mais com o nosso trabalho ou nem por isso? Não, claro, tem havido uma evolução muito, muito favorável a nós. Claro. Prova disso é que todas as equipas agora têm fisioterapeuta. Exato. Eu quando comecei, algumas tinham enfermeiros só e massagistas e nem fisioterapeuta tinham. Sim. Agora, a evolução da profissão de fisioterapeuta de futebol nos últimos 10 anos subiu consideravelmente. Além disso, há muitos treinadores que já se fazem acompanhar nas equipas técnicas de fisioterapeuta. O Tiago está no Mónaco, o Paulo Barreira esteve na Liverpool. Sim. O Ruben e o Paulo também agora estão no Dubai, foram com o treinador, com o Vítor Pereira, e a equipa médica, o médico também foi, não é? Com eles, eu já fui com o Inácio para a Roménia, com o Midon Pei para a Roménia, agora com o Nuno Espírito Santo para a Espanha, e cada vez mais a tendência a aumentar. Conhecem o trabalho, têm confiança pelo trabalho que é feito por esse fisioterapeuta, e então deixam-os à vontade, é uma área que os deixa à vontade e que lhe tiram, como é que é dizer, a tirar um peso, mas deixam-os à vontade, é menos uma coisa com que se preocupar. Têm mais tempo para se preocupar com outras coisas e não se preocupam tanto com aquela área de recuperação, porque conhecem o trabalho feito por essa pessoa que os acompanha. Muito bem. Os cursos de treinador de futebol também evoluíram muito. Então eles dão muita atenção a essa parte médica. Isto porque porque todo se fala da prevenção de lesões, também está na moda a falar. Prevenção de lesões, prevenção de lesões, prevenção de lesões, sim. Mas um jogador, sim, há 10 ou 15 anos atrás, fazia menos 20 jogos do que faz agora. 20 jogos são 20 fins de semana. 20 fins de semana são quase 4 meses. Para ser um campeonato do que estamos a disputar hoje em dia, hoje, 2016, se fosse o campeonato de 2000, nós precisávamos de um ano com 16 meses para fazer os mesmos jogos em 2000. Entender? Fez-me entender. Então, quer dizer, a solicitação é muito maior. O atleta vai se expor mais ao risco de lesão. Além disso, de todas essa condicionante, digamos assim, do aumento do número de jogos, os plantéis têm 25 jogadores, é verdade. Todos têm 25 jogadores. Mas quem joga são 13 ou 14, 15. Uma equipa muito boa tem 16 jogadores. É que é o núcleo. Exato. Os outros 9 estão lá para treinar. Estão para estar nos treinos para fazer 11 contra 11 e para servir de não é de cobaias, mas para completar o treino, quer se queira, quer não. É muito bonito dizer, não, faz as rotações e mete este e aquilo. Não, só jogam 15 é que querem que levar o barco a bom porto. Então vai sobrecarregar esses. Não adianta nós com filosofia, não, sei lá, um atleta tem uma entorse do tornozelo. Ah, não, preciso de 15 dias para fazer inflamatória, para fazer a reabilitação, para fazer isto e aquilo. Esquece. É quarta-feira, dá para sábado. Sábado, vamos ver e tal, sexta-feira digo-lhe. Ah, se não der para sábado, para outro dá, de certeza. E se esse mesmo atleta que se lesionou, se for ao hospital, eles põem-lhe gesso 15 dias. É verdade. Então, quer dizer, aí é que se faz a diferença. O uso de técnicas de ligadura funcional, tipo neuromuscular, treinamento muscular, faz-se, é tudo muito bonito, mas, por exemplo, se um atleta se lesiona quarta-feira, eu para o pôr a jogar no sábado, como é que eu faço? De que é que eu me vou armar? De que é que eu vou recorrer para ele jogar? Ah, vou fazer um trabalho postural, porque ele tem uma cifose acentuada, que lhe está a fazer uma tensão muito grande a nível de glúteos e encaixe na bacia, não está a ser... Esquece. Tens 2 dias para o pôr a treinar e a jogar. Então, depois de o pôs a jogar, tens todo um tempo a seguir para fazer todas essas correções. E o jogador, além disso, o jogador de futebol é um atleta muito peculiar. Jogadores que... O pontapé mais forte com quem eu tive nestes anos, nestes quase 20 anos, calçava o 35 e tinha 1,80m. E o pé dele era 35. Quer dizer, a base de apoio não é das melhores, mas é claro. Impensável um jogador assim. Os grandes craques do mundo não conseguem sentar de pernas cruzadas. Pernas cruzadas, aquela normal. Não consegue. Não consegue porque os piramidais, em teoria, e a anca não dá. Ele cai para trás, cai de costas. É dos melhores jogadores do mundo. É um atleta muito peculiar. Por exemplo, no Brasil há discussão quem é o melhor jogador de todos os tempos. Se é o Pelé, se é o Garrincha. O Garrincha, antes de ser aceito no Botafogo para jogar, foi reprovado nos 3 clubes do Rio de Janeiro. Nem o deixaram treinar. Que ele tem um joelho varo. E o outro Valdo. Sim, sim. Então ele foi ao Fluminense, ao Flamengo e ao Vasco. Não o deixaram treinar, que ele é aleijado. No Botafogo deixaram, porque faltava um, senão ele também não jogava e não era ninguém. Estamos a falar de um gajo que está nos 3 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Se ele aparecesse agora com tantos exames e tantas avaliações que há, o que é que ias fazer? Ao Garrincha? Corrigir o Valdo? Corrigir o Varo? Põe-lhe umas palmilhas, vou mandá-lo para a casa de saúde, da Boa Vista. Sim, eu percebo onde é que quer chegar, sim, sem dúvida. Luís, teve lá, está muito recentemente, esta experiência de cerca de ano e meio, não é? Como fisioterapeuta de Valência, e aproveito este momento para lhe dar parabéns pelo trabalho desenvolvido, que também foi noticiado por alguns meios de comunicação. Eu não estive lá para ver, não é? Isto não estou a dizer. Mas pronto, dou-lhe os parabéns. Obrigado. E o que queria perguntar é quais as principais diferenças entre trabalhar no futebol português e no futebol espanhol ao nível de Primeira Liga, que certamente existem várias, tanto a nível, se calhar calhar mais a nível da realidade da fisioterapia no desporto em Espanha e em Portugal. Que seria curioso ver isso. A nível de futebol mesmo, de futebol espetáculo. A diferença é que fizemos 64 jogos lá. Só no Getafe, no Getafe, é que o estádio não estava cheio. Mas isso acho que é tradição em Espanha, que ele não enche com ninguém. O estádio é 16 mil pessoas e anda sempre ali nas 8 ou 10. Às vezes 3. Nem com o Real Madrid, nem com o Barcelona enche. O resto dos estádios estavam todos cheios. 98 mil em Barcelona, 78 mil em Madrid, sempre estádios cheios. Isso agora, então, dá outro ambiente ao próprio jogo. Então, do futebol de espetáculo, isso é com a torcida, com as claques, ou os aficionados, como lhe queira chamar, muito intervenientes no espetáculo, impacientes, facilmente se assobia à própria equipe. Então, a nível de espetáculo, foi isso. Ah, depois, quer dizer, estás ali a jogar e é uma bola bem fora, tu pegas a bola e entregas a bola ao Messi, não é nada, mas é o melhor gajo do mundo, se calhar o melhor gajo de todos os tempos. Ou o Ronaldo cai e vem ter contigo, dá-lhe um bocado de água, por favor. Oh, filho, pega lá. É dizer, dá sempre, quer se queira que não, por mais abstraído que a gente queira estar, aqueles que vêm nos cromos, que um gajo vê no Mundial, é dizer, é muito bom tê-los ali. Sei lá, antes de entrar em campo, passas ao lado dele, dá-lhe um tapa nas costas. Isso é. Para o futebol de espetáculo, e quem gosta de futebol, é muito gratificante. Sim. A nível de fisioterapia, o Valência tem dos departamentos médicos, dizem eles, dos melhores de Espanha. O que eu posso dizer é que aqui em Portugal, se nós estamos iguais, estamos à frente. Então, eles estão a vivenciar, a sair um pouco daquilo que eu falei das manias ou das seitas. Que aqui em Portugal se está a viver agora. Eles estão a sair um bocado disso agora, dessa fase, na fase em que nós estamos a entrar. Então, a ecografia é uma coisa plenamente implantada nos clubes. Todos os clubes têm um ecógrafo e têm um médico ou físio a fazer ecografias. Então, permite muito mais facilmente acompanhar a evolução do atleta através da ecografia. Em termos técnicos, não vi diferenças. E diria mesmo, por nós portugueses, não temos todos essa parafernália, digamos assim, de instrumentação. A nossa imaginação consegue fazer com que nós sejamos mais ágeis mentalmente para resolver os problemas. É. Porque não é modéstia nem medo. Eu cheguei lá e não vi nada de novo. Não tive surpresas. Certo, certo. E não é à toa que, por exemplo, o departamento do Benfica ou do Porto são top do mundo. Então, a nível de fisioterapia, foi muito bom, porque vi que não estavam no terceiro mundo da fisioterapia. Sim. De certeza que estamos no primeiro mundo. Agora, o que é necessário urgentemente é corrigir isso, de denegrir ou de rebaixar quem domina uma técnica porque eu domino outra. O fundamental é nós somarmos, é nós pegarmos o melhor de cada técnica para tratarmos do atleta. Certo. Deixando um bocadinho esta parte e passar agora para a parte um bocadinho mais técnica, vamos iniciar uma conversa sobre isso. E vamos começar mesmo pelo início de uma época. Ou seja, o que eu queria perguntar é o que é que acha importante avaliar num conjunto de atletas na pré-época, quando o atleta chega, antes de iniciar os treinos, e que se enquadra no nosso conjunto de capacidades. Para além, claro, já estou a tirar exames isocinéticos e isso tudo. O que é que acha importante? Costuma fazer? Aquilo, eu tenho uma ficha de avaliação própria, minha, que já venho utilizando há cerca de 10 anos. E agora o fundamental aí é trabalhar com a equipa de preparadores físicos. É dizer, agora aqui muitos fisioterapeutas estão a fazer o FMS, aquele EGS e tudo isso. É dizer, isso é trabalho para a sua educação física. Porque aquilo são números, é medir, é ver como estão as amplitudes e tudo isso. O que temos feito ultimamente é filmar isso de frente e lateral e depois com calma analisamos o vídeo, a ver se há correções, por exemplo, no joelho que faz um valgo quando faz um afundo, ou se quando faz uma recepção ao solo valgiza os Sim. dois joelhos e tudo isso. E depois a ficha que eu faço, a minha, é uma avaliação fundamentalmente articular de todas as articulações, uma ficha de amplitudes de movimento, outra ficha de análise muscular visível, uma atrofia visível, sim, historial sim. de lesão, porque agora com isso, com o 00 e com os vários sites que há aí, é fácil ter um histórico de um atleta. Sim, números sim. de jogos que faz, os minutos que joga, os tempos de ausência. É muito então, fácil. Geralmente isso quer dizer que houve ali uma lesão ou algo assim. Então facilmente se consegue saber o historial do atleta, e eles mesmos dizem o que têm. Então, dependendo, eu tive uma ruptura no quadríceps que tive 2 meses parado. Além de todo o exame isocinético, do exame eletromiográfico, também sou eu que faço, do atleta, vais-te deter mais naquele músculo, ver como é que está o ilíaco, se tem um bom movimento ilíaco, se tem uma força de extensão do joelho normal, como é que está o alongamento do quadríceps, como é que está o psoas, como é que está tudo isso, como é que está a coluna lombar, que nos vai dar, vai fazer com que, em teoria, o risco de lesão diminua. Mas um atleta para se lesionar basta estar bom. Exato. Então tu podes fazer o que quiseres. Se ele está cansado ou não recuperou total, o risco de se lesionar é maior. Podes fazer o fortalecimento, o alongamento, o gelo, a crioterapia, na máquina, com vapor, a 300 graus negativos, a 180 graus negativos, o contraste, faz o que quiseres. Se o músculo estiver no limite, ele basta estar a mão. Bom para se lesionar. Exato. Nós diminuímos um pouco, mas não resolvemos tudo. Claro. Os problemas do mundo, a resolução dos problemas do mundo não passam pela fisioterapia. Muito bem, e estou totalmente de acordo com isso. Isto era uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, mas como acabou já por referir, vou já fazer, que é a importância do preparador físico. Ia fazer mais tarde, mas faço já, mas pegou no assunto e ia perguntar que importância atribui à presença de um preparador físico numa equipa e também do readaptador, e mais que isso, à comunicação constante consigo, com outro fisioterapeuta. Pronto, se podia partilhar-nos um bocadinho da sua experiência aí nesse tópico, a importância de preparador e readaptadores que eu conheço aqui em Portugal ainda há muito poucos. Pois em Espanha todos os clubes têm. É? Sim, por exemplo, o readaptador que nós tínhamos, Jordi Sorli, que é muito bom, ele é fisioterapeuta, trabalhou 2 anos como físico, depois formou-se em educação física e está a fazer essa parte de reeducação. Então é muito bom que ele conhece os dois lados e facilmente nos dá, os dados que nos dá são muito precisos, que é quando ele vê que um atleta ainda não está totalmente cicatrizado, quando está com medo, quando não tem confiança, ele dava-nos esse feedback muito, muito correto, muito assertivo, digamos assim. Aqui em Portugal, que eu conheço, ainda há muito poucos. Acha que é uma falha? Acha que é uma falha? Não, é uma evolução. Sim, é uma evolução. Pronto, sim, sim. Agora, nós, fisioterapeutas, não podemos querer ser readaptadores. Sim, sim. Um readaptador está mais para um professor de educação física do que para um fisioterapeuta. Sem dúvida. Porquê? Porque nós tratamos na cama, no ginásio e a parte inicial do campo. Quem o vai readaptar ao futebol não somos nós. É o preparador físico do futebol, é o preparador físico do handball. E ele é que conhece os gestos técnicos e conhece muito melhor que nós os exercícios ou o que vai ser a solicitação que vai ter um atleta para entrar em jogo. E ele é que sabe fazer uns microciclos, uns mesociclos, quando é uma lesão grande, ou uns macrociclos, quando é, por exemplo, num cruzado, para um atleta ser reintegrado na equipe. Então, o readaptador ou pega, trabalha em conjunto com nós, e se não houver um preparador, e se tiver um preparador físico, trabalha entre nós e o preparador físico, o readaptador, tal que há poucos aqui em Portugal. O nosso trabalho é fazer a adaptação inicial no campo, e quando for para entrar na equipa, passamos a bola. Damos a bola ao preparador físico que vai fazer isso. Agora, se estamos a falar de uma lesão que o atleta teve parado 4 ou 5 dias, vai haver atrofia. Claro, claro. Então nós fazemos todo o trabalho de readaptação praticamente que o preparador físico vai estar um dia, uma manhã, ou nem vai estar. Sim, sim, sim. Esta é a ideia que eu tenho acerca disso. Por isso é que eu perguntei-lhe se achava que poderia estar em falta mais readaptadores em Portugal, ou lá está, como falou na evolução. Ok. Quando queria perguntar agora, iniciando o assunto da potenciação do atleta, que já referiu várias vezes, faz esse trabalho, referiu também no grupo Mais Fisioterapia há uns tempos, que mais que prevenir lesões nós potenciamos atletas, e que agora está muito na baila. O que eu queria perguntar é até onde é que nós podemos ou devemos mexer, entre aspas, no futebolista? Até onde é que nós podemos potenciar? Por exemplo, dá-me um exemplo. No primeiro episódio que eu fiz com o Eduardo Marino, ele referiu que nós não devemos padronizar um atleta ou uma pessoa devido à sua individualidade. Claro que aí estamos a falar apenas do padrão de corrida, do trail running, um contexto completamente diferente, não é? E aqui temos sempre um maior número de coisas que devemos fazer. E o mesmo princípio se deve aplicar. O que é que acha em relação a isto? Até onde é que nós podemos ou devemos ir, na sua opinião? O que falaste aí do padrão de corrida, quem é que conhece melhor os padrões de corrida? Somos nós? Um fisioterapeuta? Sim, sim. Ou será um professor de atletismo? Claro. Então, se nós estamos a prevenir, queremos ter influência no padrão de corrida, vamos nos associar a um professor de atletismo. A grande falha que há nos atletas portugueses. Sim. E com a diminuição cada vez mais do número de horas de educação física na escola, ou aquele desporto escolar cada vez a ficar pior, é que no meu tempo eu passei por todos os desportos, inclusive atletismo, desde do quinto ano. Do quinto ano tinha 11 anos. Dos 11 aos 18 passei por todos os desportos. Então ensinaram-me a correr. Agora, quantos atletas há que não sabem correr? Muitos. Então, o nosso trabalho, por exemplo, chega um atleta de 28 anos, nós vemos que ele não apoia bem, não faz um ataque ao solo normal. Não, tu fazes isto mal. Primeiro ele fica logo mal disposto. Porra, que eu faço isto mal. Eu sempre corri assim. Vem-me este gajo agora a dizer. Não, e não é isso, e tem razão. Claro, claro. Eu tenho 28 anos, vais-me ensinar a correr agora. Porquê é que eles me foram buscar? Porquê é que deram 20 milhões por mim? Então pagaram 20, 30 milhões por mim e estás-me a dizer que eu não sei correr? Com que cara é que tu vais lá mexer no atleta? Com que cara é que tu vais corrigir alguma coisa e ele a seguir lesiona-se? Quem é o culpado? És tu. Ele diz que eu não corria direito, depois para aqui a fazer uns exercícios que eu não estou habituado, olha, rompi-me. Entendeste? Sim, sim, então, sim, claro. O exemplo mais claro é um jogador de handball que eu tive, que é manco. Tem de uma perna para a outra 3 centímetros de diferença. Certo. Aos 26 anos foi jogar para a Espanha. Chegou lá, fizeram toda a avaliação, um colega nosso, menos desavisado ou com menos experiência. 3 centímetros de diferença. Ah, tens que levar uma palmilha para não seres manco. E põe-lhe uma palminha correta, 1,5 cm ali, sim, toda adaptada, não sei o quê. Pois, na pré-época, em agosto, ele em novembro teve 2 hérnias de disco, teve 4 meses parado. Claro. Tinha 26 anos, eu acho. São 26 anos torto. São 26 anos a coluna com uma escoliose para compensar aquela exatamente perna curta, certo? Os elos vertebrais, ou as vértebras, elas já estavam em cunha para se adaptar àquela perna curta. Então ele com 26 anos, ou 27 anos, 26 para 27 anos, tu vais-lhe pôr um calço, vais-lhe pôr uma palmilha, até um desestruturaste tudo. Sabes qual foi o tratamento? Foi 2 ou 3 meses parado. Felizmente não teve que ser operado. E depois foi tirar a palmilha e continuá-la a deixá-lo ser manco. E hoje joga nos melhores clubes do mundo em França. E continua manco. Mas está com o aço, não lhe dói nada. Lá está. Entendeu? Claro. Então o nosso papel tem que ser uma coisa muito, muito isso, sensível. É isso, se nós queremos, quando é que passa o nosso papel? O nosso papel passa. Se for um jogador novo, entre 18 e 20 anos, tu aí podes gerir alguma coisa. E corrigir alguma coisa. Uhum. Sim, sim. Num jogador já experiente, depois dos 25, 26 anos, tu tens que dar pequenos toques. Tens que fazer mais um reforço muscular. Se vês que, por exemplo, um glúteo médio não está a trabalhar bem para fazer a extensão total, sim, podes melhorar aquele encaixe, digamos assim, da anca no ilíaco. Pequenos detalhes. Agora não podes fazer grandes alterações, tipo, como eu vejo muitos colegas ensiná-lo a correr, o ataque ao solo está mal, a tíbia está rodada, ou o ilíaco está não sei o quê, esquece. Se vais fazendo isso num atleta desses profissionais e acontece alguma coisa, vai cair em cima de ti. E o teu, se tu puseres numa balança o que vais fazer e o que está feito, quer dizer, o teu lucro é muito pouco. Então é preciso ter uma sensibilidade muito grande para mexer em algo, mexer no que está quieto. Isso. Ok. Sabemos que incorpora bastante no seu trabalho o uso de sobrecarga excêntrica, lá se calhar deve fazer parte também desses pequenos ajustes, não é? Com recurso também à eletroestimulação. De que maneira é que devemos incorporar tudo isto, quer seja num microciclo, ou, no sentido de melhorar o rendimento do atleta, isto num clube que, por exemplo, tem muitas vezes 3 jogos por semana, como o Valência, onde esteve? É complicado, tens que esperar a tua altura. É fácil. O fundamental na pré-época, para quando faz uma nova abordagem, com máquinas isocinéticas, com máquinas que geram esse tipo de exercício que o atleta não conhece, habitual na pré-época, a conhecer a máquina. E depois tens que esperar, ou que ele não faça um jogo durante esses 3 por semana, que tenha, por exemplo, se eu sei que ele vai jogar sábado e não jogo na quarta, eu segunda, terça, até quarta-feira posso fazer esse trabalho. A vantagem do trabalho excêntrico que tu falaste é que o número de repetições é muito melhor e o ganho é muito mais efetivo, porque todo o desporto se joga, por exemplo, dando o exemplo de membros inferiores, tudo se desenrola em semiflexão do joelho. Tu não vês nenhum atleta que esteja com as pernas esticadas ou as pernas, com os membros inferiores em extensão a disputar um lance ou tudo isso, está tudo meio nessa semiflexão. Sim. Então o quadríceps aí está a ser solicitado e o isquiotibial estão a ser solicitados. Se tu tiveres mais forte, se tu tiveres mais preparado nessas angulações em que é exigido grande parte do tempo, em teoria vais estar mais bem preparado para aguentares mais carga. Então tem que se esperar para fazer esse tipo de trabalho nesses períodos em que entre os jogos. Por exemplo, se tu jogas a uma terça-feira e depois ao domingo, treino de quarta-feira de recuperação, podes perfeitamente fazer isso. A grande vantagem, o que eu gosto do exercício com sobrecarga excêntrica, é que o número de repetições é muito baixo e não precisas fazer 5 séries de 10 e tudo isso, ou de 12 ou de 15. Fazes 3, 4 repetições, 1 ou 2 vezes está feito. Já deste estímulo neural àquele músculo para reagir. É a grande vantagem do exercício excêntrico. Além do nível, como sabemos, do nível de ganho de força devido a ter menos pontos entre actina e miosina e gerando grandes cargas, essas ligações vão ficar muito mais fortes. Então essa é a grande vantagem que eu vejo no exercício excêntrico e porque todo o desporto se dá em excêntrico. Exatamente, certo. Falando agora sobre a pubalgia, que é um tema com que fala muito nos cursos onde há, não é? Queria fazer-lhe 2 questões sobre a pubalgia. Vou fazer as duas. Uma de cada vez? Uma de cada vez. A primeira, têm aparecido muitos casos de pubalgia nos últimos tempos, ou já apareceram mais quando trabalhava há algum tempo e agora aparecem menos? O que é que lhe parece? Não, agora aparecem menos. Apesar de nível de físico a exigência ser maior, sim, os atletas também estão mais bem preparados. Então agora aparece menos. Além disso, os campos melhoraram muito nestes últimos 20 anos. O terreno estar muito duro, a própria bota com que se joga, saindo um pouco do futebol agora, no handball, que há 20 anos era tudo pisos sintéticos, que era uma alcatifa por cima de um cimento. Agora é tudo piso flutuante ou com caixa de ar. É que os impactos são muito menores. O problema da pubalgia é a vibração que vamos produzir a nível na região do pubis. Então, sempre que fazemos numa superfície dura um salto e caímos de uma perna um impacto, toda aquela vibração é que vai fazer com que o pubis se queixe. E então, essa vibração vai fazer com que haja descompensações musculares. É que vai fazer com que o movimento líquido esteja alterado. Então, com o evoluir dos campos, do material com que o atleta joga, E da preparação do atleta, eu penso que percentualmente tem diminuído o número de pubalgias. Além de nós, fisioterapeutas, estamos mais bem preparados para tratar dessas pubalgias. Porque isto é um bocado de moda também. Eu lembro que no princípio dos anos 2000, esse foi o advento da pubalgia. Então toda a gente tinha pubalgia, era operada a pubalgia, cortava-lhe ali a inervação dos adutores. Ainda hoje se faz algumas vezes, mas era, a pubalgia era a moda. Pois ali por volta de 2004 a 2007, 2007, 2008, sim, talvez isso, foi hérnias inguinais. Então deixou de se ter pubalgia para se ter hérnias inguinais. Então era tudo hérnias inguinais. Era de quem mais cortava a hérnia inguinal para pôr uma rede. Depois de 2009, 10 até hoje, voltou-se, fala-se muito menos do que há 15 anos, mas a pubalgia está, anda aí, mas não é um bicho de sete cabeças, como era. Certo. Outra pergunta, bem, já começou a responder, que era relativa às causas, as principais causas da pubalgia, já falou um bocadinho disso, pode, claro, podemos falar de que pode ter mais que uma causa, não é? E também, para onde é que o Luís começa? Olha primeiro, quando inicia o processo de resolução da condição. Isso também tem muito a ver com o advento, não só disso tudo que eu falei, e também Sim. dos exames. Uhum. Por exemplo, aqui uma patologia nova que apareceu nos últimos 4, 5 anos, e há, no princípio dos anos 2000 não existia, era o edema ósseo. Agora tem uma dor no joelho que não passa, vai fazer uma ressonância e tem um edema ósseo. Vai fazer no pubis uma ressonância, aparece-lhe edema ósseo nos ossos do pubis. Então, antes da ressonância, acho que já existiam edemas ósseos. Então, vamos partir do princípio que sim. Então é uma coisa que está a dar para tudo. Ah, tem esse edema ósseo, demora a reabsorver e não sei o quê. Mas se precisarmos do jogador, que aquilo é edema ósseo, ajuda-nos a justificar. Sabes? Dá-me aqui, vais fazer o exame, tem um edema ósseo. Continua a doer, é do edema ósseo. Se o atleta não fazer uma ressonância, não fizer uma ressonância, nós não vamos saber que ele tem edema ósseo. Então aí já é trabalho para nós. Então, no que não falaste, na primeira abordagem aí da pubalgia, é o fundamental, é o que faz a diferença em toda a fisioterapia. Porque aplicar uma técnica, isso é a coisa mais fácil que há no mundo. O raciocínio por trás é o que importa. A avaliação e o desenhar o esquema de tratamento, eu acho que é, acho não, tenho certeza. Aí é que está a diferença entre os fisioterapeutas. Porque aplicar uma técnica não tem o que saber. E agora com o YouTube, com a informação que temos na internet, não tem nada o que saber. Há cursos de kinésio inteiros na net. Há cursos de exercício eficiente, do que queiras, de treino funcional, de coordenação, de avaliação FMS. Quer dizer, vais à net, escreves FMS, aparecem 50 mil vídeos. Depois pegas um serralheiro, o teu vizinho, e ele faz-te um medidor de FMS, aquele triângulo, facilmente. E já estás a coisa, já estás a andar. Agora a diferença, uma técnica... Difícil é criar um método, não é? Difícil, não, difícil é tu avaliares. Pronto, começas. Então, na pubalgia, eu dou muita atenção, tento descobrir a causa da lesão. Por exemplo, quando um atleta está com dor no, sei lá, mais a nível de abdominal, inserção abdominal. Sim. Na minha opinião, grande parte, muito grande, mais de 90% dos casos, a causa é lombar. Seja um encurtamento de isquiotibiais, seja uma má mobilidade ilíaca, seja uma tensão aumentada do quadrado lombar, do glúteo médio, do piramidal. Então, dor à frente é sinónimo de tensão atrás. Porque eu parto do princípio que aquele músculo, que segundo o Busquet, o Leopoldo Busquet, aquele músculo está a trabalhar, está desprogramado, está a trabalhar em excêntrico. Por isso é que a pubalgia não começa de uma vez, não é um clique da pá, começou a pubalgia. Começa aquela, como costumam dizer, a moinha. E aqui uma moinha, depois da moinha passa a rato, tenho aqui uns ratos, e depois é que vem a dor. Então a sorte do futebol e no desporto é nós conseguirmos apanhar essas queixas quando estão na moinha ou no rato. Então depois, tu desmanchando toda essa, estou com uma moinha, um rato, naquela região não definida, que ele não diz, é aqui, não aponta com o dedo, aponta com quatro dedos ou com a mão toda. Dói-me nesta região. Então aí é que tens que investigar. Como está o movimento ali? Faz uma flexão anterior do tronco. Tu vês, se a lombar continuar a estar lordosada, não se fosar, o quadrilombar e o piramidal, ou pessoas, como dizem aqui, eles não estão a funcionar bem. Eles estão a fazer com que haja uma anteversão ilíaca, que está a estirar aquele abdominal, aquele reto abdominal, há algum tempo, e ele agora é que se está a queixar, chegou ao seu limite. Então, tudo o que fizeres, por exemplo, aqui, vamos fazer core. Quer dizer, ele está em excêntrico, está cansado, tu vais fazer core. Ok, tu corriges quando fazes o core abdominal, normal, o que é que fazes? Fazes uma retroversão ilíaca. Mas estás a forçar o abdominal sem ele estar posicionado, sem soltares atrás. Tu fores fazer todo esse treino funcional ou neuromuscular, sem preparar, sem dar uma boa mobilidade ilíaca, sem tirar as tensões existentes atrás. Por exemplo, isto é um exemplo, sim, que é a maior parte. Tu não vais ter isso. E a dor não vai passar e vai piorar. Não está bom isto, está a demorar. E saltou, foi para o lado esquerdo. Agora está direito. Agora está no meio. Agora é os dois. E anda ali. Enquanto, uma das vantagens também, é que tu, quando consegues acertar a causa do problema, ele diminui significativamente na hora. Então, se isso acontecer, estás aí pelo caminho certo. Exato. Certo. Muito bem. Sim. Pensei que ia dizer mais alguma coisa. Não, era isso. Eu abordo assim, e este exemplo que eu dei é uma das muitas pubalgias. Claro. Que há inúmeras pubalgias a nível do adutor, uma tensão de isquio, mil coisas. Este é o exemplo simples da dor anterior, claro, suprapubiana. E para aí podíamos estar a falar de outras condições. Ora, exatamente, uma ruptura de isquio tibial, que lhe vai fazer com que o ilíaco fique posteriorizado ou com pouca mobilidade anterior. Exato. Então isso vai gerar tensão no reto anterior, por exemplo, e pode dar uma tendinopatia do joelho. Exato. Rotuliana, por essa tensão do reto anterior, devido à falta, a essa posteriorização ilíaca, que vai fazer com que haja essa queixa. Então, se tu avaliares direito, vais tratar a isquiotibial, vês como vai se comportar a dor, e depois vais no tendão onde é a queixa inicial. Então, tudo depende da avaliação, é o que decide, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Luís, estamos perto de finalizar. Ok, a água já acabou, por isso é muito certo, é isso. Queria perguntar se nos podia dar conselhos para quem nos ouve, principalmente para todos os fisioterapeutas que trabalham no futebol, sem repetir o que dissemos no início, se há mais algum conselho que possa dar ao pessoal que trabalha no futebol. No Brasil tem umas frases muito, muito, muito engraçadas. Os brasileiros são muito bons a fazer frases. Então, aqui aplicam-se duas. Uma é que conselhos, se fosse bom, não se davam, vendia-se. Então eu sou um bocado avesso a dar conselhos. Eu gosto mais de falar de experiência profissional. Sim. E a outra, a mensagem final que eu queria deixar, antes de dar algumas dicas ou conselhos de quem trabalha no futebol, era que uma coisa que também se fala no Brasil e que vai um bocado em contra aquilo que eu já falei inicialmente. Lá fala-se que o maior inimigo de um fisioterapeuta é outro fisioterapeuta. Porque nós não somos amigos uns dos outros. Nós é aquilo um bocado pelo, não sei se é do mundo atual, mas eu acho que não, que como eu falei, passei por esse processo nos anos 90, não há uma solidariedade entre fisioterapeutas. Eu acho que isso é o que a gente ainda tem muito, muito que crescer. Em termos de ideias ou conselhos, como tu falaste, a quem trabalha no futebol, vai continuar na luta, estamos no caminho certo, como eu falei. Fui para a Espanha, fui para o Brasil, fui para a Roménia, não senti vergonha nenhuma. Do que eu trabalho. Lógico que aprendi coisas, é que, sim, como em todo lado, ou com qualquer pessoa com quem trabalhamos, mas não me senti diminuído, digamos assim, pelos conhecimentos que eu tinha da fisioterapia portuguesa, e acho que a representei bem. Então é continuar cada vez mais a tentar estudar mais, não estudar demais, atenção, porque o estudar demais também atrapalha. Começamos a ter muitas ideias e começamos a dispersar demais. O cuidado de não ler um artigo e querer aplicar o artigo no dia a seguir. No futebol isso não é possível. Não é possível porque estamos a lidar com muito dinheiro. ou menos, ou com algum dinheiro, se não for na primeira divisão, ou assim numa equipa de topo, estamos a trabalhar não só com o ser humano, mas também com muito dinheiro. Então cuidado com isso que vimos, porque às vezes tem muitos artigos que estão escritos, estão muito bem escritos, são muito bonitos, mas não estão próximos da realidade. Porque alguns desses artigos não são feitos com atletas de alto grau de profissionalismo. Então uma coisa é eu fazer um trabalho com os jogadores do Barcelona e outra coisa é fazer um trabalho futebolistas, jogadores do Barcelona. Sim. E outra é fazer futebolistas do Passarinhos da Ribeira. E não refiro os clubes e disse trabalho com futebolistas, sei lá, de qualquer coisa, ganho de força, ou não sei. Atenção que isso é muito diferente. Os de um time grande do Barcelona treinam 5, 6 vezes por semana e fazem 60, 70 jogos no ano. O Passarinhos da Ribeira faz 25 jogos e fazem 3 treinos por semana. E, no entanto, no artigo vem com futebolistas e não são comparáveis um e outro. Então é necessário a gente colocar, ter a cabeça muito no lugar para separar fundo, o trigo do tudo. Jogo. Sim. É. Isto e cada vez mais preparar-se cada vez mais e dialogar com o colega, com as pessoas de confiança, dialogar, trocar ideias, tentar crescer, tentar somar e não pisotear os colegas de trabalho. Muito bem, gostei, Luís. O que é que podemos esperar de si no futuro? O que é que segue? Eu? Sim. Ah, estamos aí na luta. Estamos aí, tenho 10 clubes. Vamos ver quem é o meu 11º. Espero eu, que não demoro muito. 11º clube. Ah, vamos ver, estamos aí na luta. É. Já okay. Comecei a fazer muito algumas bom. Coisas e tem sempre o que fazer, felizmente. É. Pronto. Luís, queria lhe agradecer bastante por este tempinho que me concedeu para esta entrevista. Eu gostei bastante, espero que também tenha gostado. Muito bem, gostei muito, foi uma experiência muito boa. Do que eu puder ajudar, já sabe, dispõe para fazer um dois, do capítulo 2, um regresso. Mas daqui a uns anos. Gostei muito. Um segundo volume daqui a alguns anos. É, e aproveito para te dar muita força, que é um trabalho super interessante o que estás a desenvolver e a divulgar. E não sei em termos estatísticos o quantas pessoas vêm ou as que vêm, mas que de certeza que são muitas e é recomendável de uns para os outros, como eu vi as anteriores já, que tu fizeste. Já passou de minha casa, já não são só as tuas da minha casa que eu... Já sou o teu pai, na tua mãe, o periquito, é, não é? É ótimo, isso aí já é uma vitória. Já é uma vitória. Pronto, Luís, muito obrigado. Nada, tudo disponho, bom, igualmente. Boa sorte. Pronto, um abraço. Outro. E aí está, fim da primeira parte. Neste tempo de intervalo, volto a agradecer ao Luís pela tremenda disponibilidade em todo o processo e também ao restaurante City Top por me deixar gravar este episódio nas suas instalações e sem qualquer tipo de incómodo. Não é hábito, antes do regresso aos relevados para a segunda parte, elaborar grandes discursos, mas sim apenas deixar alguns apontamentos. Aqui não será exceção. Igual a si próprio, o Luís conseguiu transmitir bastantes interessantes ideias sobre o trabalho que um fisioterapeuta deverá realizar no contexto desta modalidade. Uma delas foi a necessidade de adquirir conhecimento em várias áreas para termos a melhor atuação possível no atleta, uma vez que um físio de uma técnica só estará extremamente limitado para obter os melhores resultados possíveis. Outro momento do qual gostei pessoalmente foi o quão bem devemos pensar antes de tentar corrigir o que quer que seja no atleta, pois se num dado momento tal alteração pode ser benéfica, mais tarde poderá apenas trazer problemas a este, não só a nível físico como também psicológico. A importância do preparador físico, ou, no caso, readaptador, também foi bem descrita por Luís, tendo este facto a partir de uma maior bagagem na fase final de reintegração após uma lesão, sendo imperial uma boa comunicação entre este e o resto do departamento médico. Para levar as coisas a bom porto, mais que multidisciplinariedade, deverá existir interdisciplinariedade. Espero que tenham passado um bom serão com esta conversa. Aproveitem para descansar, lavar a cara e comer um chocolatinho antes de voltarem para o segundo tempo, em que serão explorados ainda mais aspectos sobre o desporto rei. Se acharem a espera longa demais, já sabem. Matem as saudades a ouvir este e os episódios anteriores no iTunes ou no Mixcloud. Beijinhos, abraços e até junho.